Eu viajei no seu olhar. Eu descobri o que é amar. Acompanha minha banda que eu gosto de ao vivo. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Tá gostando? Levanta a mão e dá um grito aí. É o Filho de Fió de BH, porra!